André Cedês, o mural de Ibi Coara. O vaqueiro! Agora vem relembrar, rapaz. Cabelo carioca, Davi Torres Multimarcas. Outra noite fracassada sem você do lado. Tô saindo da boate toda incomodada. Lá na cara que não te esqueci. A saída um casal se beijando na rua. Apareceu nós dois sentindo saudade sua. Quase não reconheci. Até assustei. O copo deixei cair na minha mão. Era você. Nós dois sentimos saudade sua. Quase não reconheci. Até assustei. O copo deixei cair da minha mão. Era você beijando outro sem parar. Por isso liguei. Melhor esquecer a última mensagem que acabei de ligar. Foi só recaída, pelo amor de Deus. Esquece, percebi que ele tá melhor que eu. Esse beijo que deu nele, cê nunca me deu. Continua o que cê tá fazendo. E vai beijando, eu vou bebendo. Alô, meu amigo Nascendo, rapaz, tamo junto. Alô, Batson, fazendo a Canudo. Japa Produções, Leandro Maspães, tamo junto!